Puta, velho, tem que falar com o Gog, mano. Tá acontecendo um barato meio esquisito. Caralho, só tem uma ficha. Oi, Gog? Oi, aí, moleque? Cara, tá acontecendo um barato meio estranho aqui na... Tipo assim, não tô entendendo, Dino. Fala aí, velho. Alô, Dino? Oi. No Black telefone nem pra completar. Deixa pra lá o que foi, o que vai ser, será? Eu entendi o aviso, tem gente na crocô comigo. Se tal até vão me dar tiro, situação difícil. Deixou meu peito vazio, de repente um cara sem coração. Situação difícil, desesperado, motivo pra estar andando armado, sei não. Consciência versus violência, eu GOG envolvido na lei da sobrevivência. Minha aparência mudou, meu sorriso fechou. Eu quero paz, eu sou da paz, não quero ser robô de Satanás. Eu olho sério pro cartaz que anuncia meu show. Como vou encarar meu público? Penso nisso. Detonou, falou do crime, agora um submisso. Eu quero ar puro, eu vou sair, posso até cair, vou na fé. Se eu tiver chance, eu me mantenho em pé. Protejo os meus filhos, minha mulher. Pensamento longe, cara fechada, sem pose. Nem sei que dia é hoje. Samambaia, eu fico no riacho. Não sei quem é nem porquê. Não posso dar espaço. Estou rodando de carro sem sentido, irreconhecível. Querendo ser autor dos tiros, só de pensar. Meu filho olhando o meu retrato. Meu pai finado, o homicida criado. É o fim. Tava na minha, tão armando pra mim. Porque o mundão é assim. É complicado. Se eu vou pelo certo, eu me torno errado. Um forte candidato. Meus inimigos vão sorrir. Com minha queda, o diabo vai adorar me ver na guerra. Eu peço trégua a mim mesmo. Que espelho eu vou ser realizando meu desejo? Que espelho eu vou ser? Um, dois, um, cometi. Parei no posto pra abastecer, tentando ainda entender por que tava mais tranquilo. Como minha mente pôde criar isso? É só ligar pra casa e tranquilizar. Avisar que daqui a pouco eu vou chegar. Tá complicado, ninguém atende o chamado na sequência. Sinal de ocupado, tá acontecendo algo. Minha família não, quem foram os amaldiçoados? GOG desequilibrado. Eu ali parado, frente estou olhando, eu vacilando, chave no contato. Parceiro, coloca 10 de álcool, oitão na cinta. No porta-malo a 12, nem sei que dia é hoje. Meu carro velho voa, manobras arriscadas. A cada sinal verde eu acelerava. Manobras arriscadas, vou adiante, expressão nervosa ao volante. São só mais alguns instantes. Alguém em frente à minha casa saiu, sumiu, a luz da sala apagada. Mão na maçaneta, a porta destrancada. Meus filhos, minha mulher, mortos ou reféns. Abri a porta, dei de frente com meus parabéns.